povo acha que os homens cantam mais alto que as mulheres. Só acho, só acho. Agora, os diferenciados. DJ Pan. DJ Yon. Cowboy, DJ Punk, Cowboy, DJ Rione. Olha o Gueguei, a sua esposa Joyce, eles estão aqui, obrigado! Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Falou! Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Canta aí! Só que pode fazer comigo o que faz com as outras, DJ Júnior André. Só quem vai acordar amanhã depois do meio-dia. Amanhã. Pode saltar a voz agora, já! Enganei o pior. Olha meu parceiro Biel, ele, seu grande amor. Joga aqui com a gente, garoto. Alô, Biel! Ao lado direito. Te enganei o pior. Do jeito. Toma na batida, na batida, na batida. Toma na batida. P7, feita pra você. Já já tô descendo com você, Murilo. Já tá na hora. Arrepiando tudo. Meu parceiro guri, o Cássio do Caquia. Bora Kaique, bora Kaique, bora Kaique. Kaique também, parceiro Caquia. Aqui do Rione, do Punk e do DJ Darlan. Sempre aqui. Uma melodia que traz você. Búfalo do Marajó. Como os sonhos que eu tenho. DJ Cowboy Punk. O DJ Cowboy Ione. DJ Cowboy Darlan. Meu anjo do amor, meu super-herói. Que nunca vive. É simplesmente as melhores. Se você achar essa canção que me leve a você, se bem. Salinas, Praia Clube, Búfalo. Hum? Não adianta. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Não adianta blindar que sempre chega um. Agora o Pedrinho já mostrou toda a sua habilidade aqui hoje. Fala, Pedrinho! Me desarma. Mas veio você pra me ensinar. Viu, Dani? Eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Espera, espera do batidão, espera do batidão. Vai pra dentro, caquilhado, vai dançando. Pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pop! Mortadela Lanches! E o Breno top na área! Só gente boa! Agora já! Eu adoro quando toca em mim. Oh, é a forma que me faz sorrir. Agora! Oh, seu beijo doce me faz o Búfalo do Marajó. Eu fiz tudo. Novo Badala Som, o Búfalo do Marajó. Obrigado, Lucas, da agência Pará Correia. Junto com o Fernandão. Fernandão Barbeiro e o Jefferson Souza. Quero sonhar de novo. Dessa vez você não vai esquecer. Só você joga cantar pra mim. O nosso amor. É tão bom! Bora, meu patrão Kaique! Ele e a Cássia! Lanchonete Califórnia! A melhor de Salinópolis! Só quem sabe cantar vai cantar. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. E vai cantando, e vai cantando. Deixa, deixa na batida. Deixa na batida. Deixa na batida. Oh! Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você. Você nunca me deu valor. Stop, agora acabou. Escute, você não merece. Merece, merece. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Fique com ele. Tá pegando pressão. Tá pegando pressão na garganta dela. Desculpa, amor, por te trair. Isso. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui. Aumenta o volume, vai. Sem saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem...

mas é. Olha o Chico de Marituba! Ele é a sua primeira dança! Quem sabe vai cantar essa aqui, ó! A cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara. Quero ouvir os homens! Ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Bota nela. Obrigado, Loro Marcelinho. Tô, meninos. O Ricardo da Família Nacional. Galera do Pa. Já. Novinha, vem. Música do punk. Zé Droguinha, tô querendo essa novinha, aí eu não queria virar um Zé